E essa é pros corações apaixonados. Quero mandar um abraço a meu parceiro Coroa Boy, Rio Grande do Norte. Vamos embora, papá. Pedindo pra você voltar, mas na real tô bem melhor sem você. É que me deu vontade de te perguntar, por que você foi sem me dizer ao menos um oi? Até agora não sei por que se foi. O que a gente tinha era tão bom, dormindo de conchinha dentro do edredom. Amanheceu, abri os olhos e só havia eu. Meu coração vagabundo, finge que ama, depois cai no mundo. Tua malandragem te fez merecer um amor vazio dentro de você. Meu coração vagabundo, finge que ama, depois cai no mundo. A tua maldade te fez merecer um coração vazio dentro de você. Na viola, Sandra Salles. Assim machuca o coração. Portal do Arrocha. Ao menos um oi. Até agora não sei por que se foi. O que a gente tinha era tão bom, dormindo de conchinha dentro do edredom. Quando amanheceu, abri os olhos e só havia eu. Meu coração vagabundo, finge que ama, depois cai no mundo. Tua malandragem te fez merecer um amor vazio dentro de você. Teu coração vagabundo, finge que ama, depois cai no mundo. A tua maldade te fez merecer um coração vazio dentro de você. Teu coração vagabundo, finge que ama, depois cai no mundo. Tua malandragem te fez merecer um amor vazio dentro de você. Teu coração vagabundo, finge que ama, depois cai no mundo. A tua maldade te fez merecer um coração vazio dentro de você.